esse é mais um hit da fábrica de hits. Quando a gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que o seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta desse jeito não dá certo. Ela faz tudo pra chamar atenção, escova o cabelo, retoca o batom. Fica linda pro rolê, nem quer saber se é de carro ou se é de busão. Até me chama atenção, nego, acho bom você parar de bobagem, que qualquer lugar com você fica bom, seja no campo ou na grande cidade. Só que às vezes fica só pra minha vantagem. Sei que pensa que não, das vezes que fiquei até me inspirei, fiz uma bela canção, uma ilusão. Se achar que meus parça é tudo galinha, fumador de maconha, o problema é que suas amigas não molham, eles chegam e assumem a responsa, né? Tu vive caçando motivo pra me tirar do sério, omite. Vai pra casa e faz foto no espelho pra postar no Face com cara de triste. Dorme no barulho que tô te evitando e que tô gostando de outra. De fato, esse teu ciúme me faz refletir se é você que eu quero curar a vida toda. Quando a gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que o seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito não dá certo. A gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito não dá certo. Ei, eu te avisei, baby. Eu te avisei, baby, que você ia me perder. Agora vai ficar só. Sentimento é verdadeiro, mas não consigo entender por que tanta obsessão contida em você. Não sou forte o bastante pra fingir que não me importo, mas viver assim não rola, tanto ciúme não suporto. Seu jeito de amar me sufoca, menina, muitas dúvidas, brigas, estresse, rotina. Eu quero um tempo pra pensar no que vou fazer. Quero um tempo só pra mim, eu preciso espairecer. Quando a gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que o seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito não dá certo. A gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que o seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito várias vezes pra saber aonde estou, mas nunca me liga pra saber como eu estou. Cuidado, fora de foco, a maldade tá nos seus olhos. Você repara em tudo, só não enxerga o óbvio. Ah, eu te amo de verdade, mas amor, eu não abro mão da minha liberdade. Tenho minhas amizades e nelas dou maior valor. Ela já estava aqui no dia em que você chegou. Você pode até não gostar, mas vai ter que respeitar meu espaço, meu tempo, meu mundo particular. Adoro sua companhia, você é minha metade, mas também faz bem pra relação um pouco de saudade. A gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito não dá certo. A gente gosta, a gente cuida. Quando a gente gosta, quero estar bem perto. Eu sei que seu ciúme é o teu jeito de mostrar que me ama, mas passou da conta e desse jeito não dá certo. Mas passou da conta e desse jeito.